Então, certamente nós vamos tá colando aí sim, mano. Fazer aquela baguncinha de sempre. Zerando saldo novamente, como já é de costume. Vai. Perguntaram o quê? Perguntaram. Ai. Ei, ei. Perguntaram se tamo aqui pra cantar. Eu também. Pra deixar esse baile mais interessante. Eu também. ZOS tá naquela de estourar. Então segure, testemunha a fúria desse levante. Eu também. E é verdade, quero minha parte em cash. Eu também. Só depois nós leva assunto adiante. Eu também. Se na grada vai ter sim que aturar. E só descer, mas dispor, pode pra tá tendo bastante. Eu também. Em abundância, chamei a ambulância pra levar os MC Mirim cheio de esperança. Já já vai ser lembrança aqueles tempos que dava pra se livrar. A letra é fraca, põe os graves que balança. Mas vem uma nova era, retorno de um ciclo. Agora é hora dos poetas vir fechar as portas do circo. Te resta pouco tempo, então faz sua poupança. Que no fim da tua dança não adianta fazer bico, hein? Nem ficar de chico, hein? Sem criar atrito, hein? Mantém sua pose, mas hoje sai de fininho, hein? Mas é aquilo, não tamo aqui pra cima que ninguém. O globo gira e agora é nossa vez, hein? Desde o 16, escrevendo os versos de 16 em cima do instrumental de Samon 6. Hoje eu faço as beats, mas mantendo aquele velho apetite. Tanto que hoje fala que eu não almocei. Ai, perguntaram se tamo aqui pra cantar. Pra deixar esse baile mais interessante. ZOS tá naquela de estourar. Então segure, testemunha a fúria desse levante. E é verdade, quero minha parte em cash. E só depois nós leva assunto adiante. Se na grada vai ter sim que aturar. E solta zero, mas desculpa, pode empatar tendo bastante. Solta. Esquenta o caldo, ZOS chegou. Assunto encerra, berrou. Na espera, vera, agora férias acabou. Que tá um pouco mais de relevância. Substância e falta diante tanto terror. E querem de fama, droga cara. Eu quero é que inflama o tapa na cara. Que essa joia é rara, mas que status quo. Dinheiro eu quero sim, pois pra mim sempre faltou. Não sou hipócrita, mas quero troca e tal. De experiência, dou ciência no meu quintal. Do rap eu faço a minha casa, enquanto as contas atrás. Invisto em track e causo, sem contrato com a Universal. Andando até o hospital, em busca da dignidade. De MC que passa mal, sujando o nome de toda a cidade. Sem humildade, vaidade até os cabelos. É mó alarde quando bate aquela dor de cotovelo, né? Zerando saldo, conquistando o que é nosso por direito.